travando? Celular quebrado? Computador desatualizado e notebook que nem carga segura mais? Ah, sai dessa! Traga para o Demis Técnico Informática. Profissional especializado. Assistência técnica em celulares, computadores, tablets, notebooks e videogames. Temos peças e acessórios, instalação de jogos e programas, manutenção com garantia e muito mais pelo menor preço. Sempre com ótima qualidade e o atendimento que você merece. Demis Técnico Informática. Avenida Francisco Vieira Cavalcante, número 246, bairro Posto 2. De frente à Clínica Veterinária Vetus. WhatsApp 99946-6654. Demis Técnico Informática. A inovação da informática em Pedra Branca. Atenção para o toque de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Tribuna do Povo, o mais completo informativo de Pedra Branca. Cala a boca que o problema vai começar! A Intrafia, 15 de abril, apresenta... Tribuna do Povo, o mais completo informativo de Pedra Branca. Notícias locais, regionais e nacionais. Entrevistas e a sua participação. Tribuna do Povo.